samba não tem território, ele nasce no coração. O samba nasce na imaginação, nasce na batida do coração. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Partido alto no rap ou no samba canção, é samba rap que chega mostrando evolução. Na mistura insana de origem africana, desacredita do som, é aí que se engana. Agora mais forte que um gole de cana, na pegada dos bamba, saudando os mestres. O respeito por eles é o que me fortalece, deixando a vida levar e ecoar nosso grito. Inspiração que bate pra fazer bonito, mantendo o foco, seguindo o caminho. Que eu sei que essa vida também é um moinho. Sou produto do bom, como dizia Bezerra, tendo meu espelho, como diria Nogueira. O rap aqui não tá pra brincadeira, e no jogo da vida não tô na banheira. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Samba, pegada dos bamba com rap, não desacredita, moleque, ei. A saga continua, com inspiração dos mestres, a gente monta as track que vai só. Vai invadindo a rua, achou que era pouco, pouco pra você é demais. Emerson Toco dá o troco e fala, não passa mal, rapaz. Mistura eficaz, fazendo cartaz, tá além do sentimento e um pouco mais. Inspiração dos ancestrais, e antes de falar dos outros aí, moleque, faz a sua. Sigo representando Dona Creme e Dona Nuia. Realidade sonora, nua e crua. Do 12º andar, minha rima flutua. E essa é a luz que me mantém de pé. E bom partideiro, cê nem sabe o que é. Malandro é malandro e mané é mané. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. Samba, pegada dos bambas, é rap com samba de valor. Samba, pegada dos mestres, é samba com rap por amor. O samba nasce na imaginação, nasce na batida do coração, nasce na batida do coração. Hoje já transcende.